success. Saudações, robôs, mutantes e alienígenas. Sim, estamos de volta em grande estilo. Esse podcast foi criado para falar deles, da Legião dos Super-Heróis. Vamos falar de um dos momentos mais sombrios da equipe e talvez o mais conhecido, que é a Saga das Trevas Eternas. E aqui nesse Omniverso, convocado pelo monitor de missões, temos o camaleão Jamerson Tiossi. Vida longa e próspera. E ao seu lado, quem dera, o rapaz silêncio absoluto, Reginaldo Yeoman. Não. Não comece. Foi isso mesmo, a entrada é essa, silêncio absoluto. Essa não vi não, vou mentir não. Esperei uns 3 meses pra essa piada, meu. Puta, que angústia, viu? Eu posso ir embora, meu. Bom, amigos e amigas, a Saga das Trevas Eternas nada mais é que um arco em 5 partes, escrito pelo grande Paul Levitz e desenhada por ninguém menos que Kate Giffen. Ela saiu lá fora, no meio da revista, da segunda série da Legião dos Super-Heróis, entre os números 290 e 294, entre agosto e dezembro do distante ano de 1982, faz tempo, hein? Aqui no Brasil, saiu pela primeira vez pela Abril Jovem, né, em formatinho, na primeira série do Super-Homem, né, nos números 20, 21 e 22, e fechou na saudosa Super Powers número 1. A Super Powers começou finalizando a Legião, né, quando a Legião ainda era um pouco bem tratada pela Abril, né? Depois disso, foi publicada pela Panini, né, encadernado em 2008, que eu acho que muita gente teve contato por esse encadernado. E depois, né, bem recentemente, agora, em fevereiro de 2019, a Eagle Moss republicou lá naquela coleção deles. Bom, Jamerson, o desafio da sua vida. Comente o que é a Legião dos Super-Heróis, bem rapidamente, e me diga por que diabo ela não é mais que um grupo de adolescentes. A Legião dos Super-Heróis é um grupo de heróis do século 30, não é 31 ainda. Esse grupo de heróis, ele viaja no tempo, numa história do Superboy clássico, né? Aquele que era as aventuras do Super-Homem como um garoto. E lá nessa história eles se apresentam como um clube de heróis e criam uma série de desafios para o Superboy entrar no clube, né? Típico clube da Luluzinha ou do Bolinha. E, na verdade, eles criam situações para que o Superboy falhe durante o processo, né? Se ele falhasse as 3 vezes, ele não entraria no clubezinho. E aí eles criam situações para que o Superboy fale e ao final revela, não, brincadeira, você está mais do que aprovado, a gente se inspirou. E o conceito pegou e eles receberam uma série regular numa revista americana da DC Comics, na verdade uma das mais antigas, Adventure Comics. E eles tiveram em Adventure Comics ali do número 240 e lá vai cacetada até 320, 330. E quando eles saíram dessa série, mas esse é considerado o período clássico. E nesse período clássico, quem se destacou, além dos autores que foram os criadores da equipe, foi o futuro editor-chefe da Marvel, o Jim Shooter, que era um garoto. Ele foi o primeiro roteirista de Legião de Super-Heróis a tratá-los como adolescentes, dar vozes como adolescentes. Só que ele passou por uma humilhação pública, né? Porque o editor da DC trocava cartas com aquela pessoa e que respondia tão bem, aí falou, não, vem aqui, nós vamos discutir. Não chegou a falar de que vamos contratar, mas existia uma tendência. Você imagina um menino de 15 anos, né, ir para a sede da DC, e quando chegou lá, o cara ficou boquiaberto, porque era um garoto de 15 anos, destratou ele, mas ele voltaria e trabalharia personagens. Nos anos 70, a Legião dos Super-Heróis foi muito influenciada pela moda disco, né? As roupas lembravam muito essa estrutura, os artistas tinham essa inspiração. O hoje pouco comentado Mike Grell era um artista que dava muito espaço para isso. O Crockerum, que criou os novos X-Men, ele foi artista da Legião de Super-Heróis. Inclusive, a gente sabe que o Guarda Imperial de Shi'ar, ela é inspirada na Legião de Super-Heróis. Na verdade, ela é uma versão da Legião de Super-Heróis. Eu discordo de você, Dãozinho, porque eu acho que a Legião de Super-Heróis, ela só deixou de ser adolescente durante um período. E sempre que eu faço releituras, para mim as melhores histórias continuam a ser aquelas que tratam eles como adolescentes ou como personagens descobrindo. A partir do momento em que eles são muito adultos, muito experientes, eu acho que alguma coisa se perde na equipe. Ela não consegue, tendo muita experiência, tendo muita inteligência, ela não consegue manter o mesmo interesse para mim. O Brainiac 5, dessa continuidade que a gente está falando, ele para mim ele perde muito, muito, muito para as outras versões do Brainiac 5, como um adolescente sabichão, irritado, igual o sobrinho lá do nosso querido Reginaldo. Bom, então, Reginaldo, a tarefa fica pior ainda para você. Você deve agora comentar, pelo menos me explicar, como é que estava a equipe um pouquinho antes desse momento aqui da Saga das Trevas Eternas. Então, é assim, né? Meu primeiro contato com a Legião foi a Super Powers 1 mesmo, que eu comprei na banca, sem saber do que se tratava, assim, e, né, de cara tomei aquela porrada que é a Saga das Trevas Eternas, né? Depois, claro, que você vai acompanhando, e eu acho, assim, eu acho que é o diferencial da Legião, eu acho que é até o que atrai a maioria das pessoas e repele também as pessoas que não gostam do formato da Legião, né? Eu não me importo muito deles serem adolescentes ou aqueles jovens adultos, assim, né? Realmente isso pra mim não me importa tanto. A fase favorita minha da Legião é o salto de tempo, né? Os 5 anos depois que eles falam, né? O 5 years gap, quando eles já estão mais adultos, mas tanto na fase adolescente, quanto a fase bobinha, e até mesmo respinga na Saga das Trevas Eternas, você vem envolvido na história, tramas pessoais, e eu acho que esse é o grande charme do grupo, né? Que ele, primeiro, é um grupo grande, né? De pessoas, né? Tem homens, mulheres e alienígenas, e eles têm uma interação interpessoal muito, muito grande, muito forte. Então, parte da trama, ela se desenvolve nessa interação. Então, assim, você acompanha a série e você vai ver uma coisa que você vê, por exemplo, em Superpowers, eles fazendo um comentário, né? Os caras dando uma gelada no lobo solitário, porque eles estão achando que ele está dando em cima da Saturnia, que é a mulher do relâmpago, né? E isso daí tinha acontecido, acho que pelo menos umas 10 edições atrás, né? Numa missão de resgate uma missão de espionagem da Legião, né? Encabeçada pelo Camaleão, que eles vão para aquele planeta Cúndia, né? E isso daí acarreta na prisão do Camaleão. Então você vê em Superpowers o Camaleão preso, você vê em Superpowers o Relâmpago sofrendo quase de um estresse pós-traumático, o cara surtou, em parte por causa disso, porque, vamos dizer assim, esse grupo de espionagem acaba tendo uma missão aí toda errada, né, deu tudo errado, e eles são resgatados num asteroide supergelado, e o Lobo Cinzento tá abraçando a mulher do amigo, né, meu, assim, é pra proteger do frio, mas até, né, até explicar, né, focinho de porco na tomada, causou todo esse mal entendido. Então, eu acho que toda a graça da Legião tá nisso, cara. Né? Assim, então, por exemplo, você vê o rapaz invisível, na verdade é a segunda versão dele, né? É o francês lá, acho que é Jacques Foccart, né, o nome dele. Ele aparece também umas 5-6 edições atrás, numa história, num anual da Legião, né, onde ele leva a irmã dele pro Brainiac tentar fazer um tratamento, que acaba, né, ela acaba sendo possuída pelo Computo. Então você vê que todas essas traminhas pessoais, assim, esses relacionamentos, né, a sonhadora, ela namora o Starboy, né, o Astron, né, aqui, o Pulsar, ele tem um relacionamento com a Vesper, todos os personagens têm um histórico, né, é muito engraçado você ver, assim, por exemplo, tem o Monel e o Ultra Rapaz, e cada um tem sua namoradinha, e eles formam quase que uma equipe separada da equipe, assim, né, um grupo separado. Então eu acho todas essas histórias interessantes. Se você pegar a Saga das Trevas Eternas como eixo, você volta atrás, né, umas 10 edições, você vai ver temas interessantes, e você andar em mais 10 edições para frente, você vê muita coisa desenvolvida, né? Por exemplo, o Colossal, né, que é o Leviathan lá, o personagem que fica gigante, ele namora a Violeta, que é a Kim Cole, só que ela nunca deu bola para ele, né? E aí você vai entender lá na frente, né, umas 10 edições depois, que ela é uma Durlaniana disfarçada para entrar na Legião. Então, assim, eu acho realmente isso, cara, que a força motriz, né, da Legião são esses relacionamentos, essas interações, assim, né, que eu acho que tá toda a graça. Né? Então, quando você pega a Saga das Trevas Eternas, a história está andando. Né? Você começa vendo o Superboy visitando a equipe, mas você pega vários plots passados. Né? Assim, por exemplo, esse caso, né, que o Relâmpago, né, um dos personagens fundadores, ele está até afastado, né, no momento. E tem um lance de eleição também, que eles sempre escolhem um líder e tem uma dinâmica. Cara, eu acho um barato isso, assim, acho na Legião são essas interações, principalmente na fase do Giffen. O que eu gosto muito, muito mesmo, é a visão do futuro. Então, tem um monitor de missões, todos eles usam um campo de proteção gerado pelo anel para eles sobreviverem no espaço, tem o planeta prisão, tem o planeta médico. Eu acho muito legal isso, cara, tem toda aquela política, né, estelar, assim, cara, eu acho isso um barato, cara, de ler e de acompanhar, assim, né, eu acho que foi o que me encantou, né, até inclusive, assim, falando da Superpowers mesmo, a Abril... Hoje a gente não vê esse cuidado, cara, mas a Abril teve o cuidado de pôr no meio, ele reúne, essa Superpowers 1 reúne os dois últimos números da Saga das Trevas Eternas, e eles colocam no meio, não sei se você tem essa revista, o Jamerson, que ele coloca uma ficha de cada um dos integrantes da Legião, cara, e fala... planeta de origem, origem do poder, algum histórico relevante e com quem ele se relaciona, né? Quem é o namorado ou namorada. Então, cara, eu acho isso bacana demais. Apesar de a gente ser jogado, né, literalmente, no meio da história geral, digamos, da Legião, isso não impede de você pegar encadernado aí dessa saga fechadinho e entender o geral da história, né? Dá pra você pegar, você vai pegar só coisa de relacionamento, tá andando, alguém com raiva de alguém, sabe? Isso aí são detalhes que você tem que acompanhar tudo pra entender, mas pro geral da história aqui... Deixa eu só cortar aqui pra você, a DC anunciou um reprint agora, hoje eu mandei pra vocês aí na lista, chama Before the Dark Saga, né, que é volume 1, que começa lá no número 260, e o volume 1 é 260 a 271, mas Secrets of Legion of Superheroes 1 a 3. E possivelmente deve ser dois volumes, porque como ela começa lá no 289, 290, então não tem muito material, não. É porque nesses encadernados mais comuns, que sai a Saga das Trevas Eternas, ela começa no anual, né? Esse anual que a gente já falou, que é o anual 1, que é basicamente uma história da volta do Computo, né? Que é um vilão clássico aí e super poderoso da Legião. Ele retorna nesse anual. E aí também a história que, como o Reginaldo falou, né, quando o Jacques Foccart assume como o segundo Rapaz Invisível. Esse anual está encaixado, encadernado, porque o Rapaz Invisível vai ter alguma participação lá durante a saga, né, ele aparece bastante, e tem também alguns detalhes muito pequenos que já pingam nesse anual, né, mas a história mesmo começa na edição 290, que é quando o Superboy já está lá com eles, como o Reginaldo falou, né, e de repente aparece uma criatura super poderosa, que dá um cacete na equipe, um cacete assim, humilhante, inclusive no próprio Superboy. Logo, logo vem os outros também, né? O Mon-El, que é um dos mais poderosos membros da Legião, leva um pau desgraçado também, fica ferido e praticamente some, né, do resto da saga, ele fica quebrado. Que diga-se de passagem, é o destino de Mon-El nas mãos do Kate Giffen, né? Ficar ferido e abandonado, né? Que é muito poderoso, tem que dar essa quebrada nele, né? E aí esses acólitos, né, que aparecem, começa a surrar a Legião de todas as formas possíveis e começa a estender seus domínios. E daí segue adiante, né, eles têm, aparece uma figura sombria no meio da história ali, que aparece de vez em quando, que a gente não sabe quem é até então, e fica de lá pra frente e ganha o nome de Mestre das Trevas, né? Esse seria o mestre desses acólitos aí, super poderoso e parece uma criatura, um ser ainda mais poderoso, mais invencível e que vai dominar tudo, que vai dominar todo o século 30, vai dominar todo o universo, só está preparando a sua volta, sabe Deus de onde ele está voltando, né? Até então a gente não sabe quem é, né? O encadernado já joga de cara, né, na capa, quem é essa pessoa. Como o Reginaldo começou pela Super Power 1, que é o final, eu acho que já tem um spoiler de cara também, né, de quem era essa criatura, mas fala isso aqui mais pro final. Jamerson, dá essa resumida aí nesses acólitos, nas suas contas para artes originais. Os acólitos são clones de personagens, alguns super poderosos, outros nem tanto, né? Começa logo de cara você fica evidente que o acólito é uma versão sinistra, né? É uma versão maligna do Superman por causa do usozinho ali do símbolo dele, né? E depois tem um acólito que lembra um Oano dos Guardiões de Oa. Tem um acólito que é a Lydia Malor da Legião, do Vrildox, né, que ela é uma antepassada da Penumbra, uma membro da Legião de Super-Heróis. Aí tem dois acólitos que são, assim, evidentes, que a partir do momento em que eles surgem, quando você tem um pouco mais de conhecimento da estrutura de narrativa, e ali o final dos anos 70, dos Estados Unidos, se você conhece a produção da DC, você descobre, você mata logo a charada, que é quando chega um acólito através de um mecanismo que faz BUM, né, um tubo que explode, e ele usa uma máquina para fazer a locomoção dele, que é muito que somente um personagem nos quadrinhos usa uma máquina daquele jeito. Então, assim, quando começa a falar em astroforça e você vai fazendo essa costura, se você está lendo mensalmente, você tem tempo de raciocinar e descobrir quem são todos os acólitos e, por eliminação, quem poderia ser o grande vilão da história. Se você está lendo encadernado, o Marcos, nosso colega lá do Arte Final, né, ele fala que a capa do encadernado está logo uma parte da trama. Eu concordo com ele, apesar de que eu acho a capa lindíssima, principalmente essa releitura pintada. Então, os acólitos, na verdade, são clones modificados para servir esse ser maligno. Nem sempre esses clones tiveram uma ligação direta ou uma ligação explicada, né? Por exemplo, como é que um Oano teve ligação com um vilão? É algo ainda a ser explicado. Eu não tive a mesma impressão que você. Na primeira vez que eu li, eu não tinha tanto conhecimento de Quarto Mundo. Confesso que eu fiquei encantado, mas desconhecia, principalmente que, assim, só no final a gente sabe que aquele cara, que ele é todo... ele não é bem... Você está falando o aparato de voo dele, não é muito parecido com o do Orion, assim, né? Ele é mais distorcido, todos eles são distorcidos. Sim, são distorcidos, mas, assim, eu discordo. Eu concordo com você que quando eu li, eu não sabia. Apesar de eu já conhecer o vilão de uma série de animação da TV, eu não sabia. Agora, quando eu vejo aquele aparato de voo, eu esqueço o nome daquele aparato que dão para ele, eu só lembro de Orion. Mas viu, o Gemers, por exemplo, o Kalibak, que é o outro filho, o cabeludo, ele é mais atarracado. A versão clone dele é um cara gigante, né? Mesmo o clone do Super-Homem, né? Ou do Superboy, vamos dizer assim, o símbolo no peito é bem estilizado, assim, é bem sutil. Né? Eu acho que toda a graça, até o Giffen trapaceou, né? Que eu acho que não lembro se é o Pulsar ou se é o Monel. Um deles usa assim, um raio de calor, né? E destrói o disfarce que ele estava usando, que ele parecia que estava com uma echarpe, assim, uma coisa peluda no pescoço, assim, né? Então você não identifica. Né, acho que a gente também pode acabar com a cerimônia, né, que é o Darkseid, o vilão principal. Né? Então, e a minha impressão de quem estava lendo, por exemplo, você está falando da antepassada da Penumbra, né, a Lydia Marlor. Quando teve essa história, não existia a Legião, os pontinhos, né, a Legião do Vildrox, que você está falando. Então, ela era uma heroína do planeta lá da Penumbra. Né, ela era uma antepassada só, heróica, mas não tinha essa referência. Então eu acho, né, o Oano, por exemplo, ele não parece um Oano, ele parece quase um Grey, assim, né, um cabeçudo, assim. Todos eles têm a pele rochosa, né, assim, uma pele com uma textura rochosa. Então eu achei isso super criativo, cara, né? E aí esses clones, eles estão reunindo artefatos mágicos, né? Então, assim, eu acho interessante esse desenvolvimento. Eu acho interessante, mas, assim, é a típica O Senhor dos Anéis, né? Vamos reunir o artefato, porque tem pouco poder, o uso desse artefato vai me dará mais poder para eu poder fazer a diferença. Então, assim, concordo com você que é super original. Concordo novamente do Oano. O Oano é o ponto fora da curva. Mas o Superboy, a Lydia eu não conhecia, claro, quando eu li a primeira vez. Mas o Superboy, eu bati o olho e vi. E o Orion, o Kalibak, eu não conhecia naquele momento a saga do Quarto Mundo, apesar que já tinha sido publicado alguma coisa que mais pra frente nós vamos falar. Qualquer releitura, qualquer pessoa que tenha um nível de conhecimento padrão hoje, eu acho que bate o olho e já sabe quem é. Até porque a capa entrega, né? Não, hoje, né, Dão? Mas, por exemplo, quando saiu, o Jamerson fez colocou o exemplo do Senhor dos Anéis. A gente não tinha Senhor dos Anéis publicado no Brasil, entendeu? Então era original, pelo menos até para o leitor brasileiro, até essa ideia que você está falando de reunião de artefatos mágicos, né? Eu acho, assim, a grande força dessa saga nem é a Legião, viu, cara? É o Darkseid, né? É a forma como, assim, eu acho que foi a primeira vez, né? Kirby, que me perdoe, cara, né? Mas é assim, a primeira vez que o Darkseid foi usado da forma correta, assustadora, impressionante, né, mesmo? Porque fora isso, realmente, se a referência que você tá falando é aquela história dos Super Amigos, o desenho dos Super Amigos é assim, cara, ele não é assustador naquele desenho, cara, né? Ele beira ele é até meio camp, né, meu? Assim, ele é meio ridículo até, né? Assim, então, assim, eu acho que toda a força da Saga das Trevas Eternas tá no Darkseid, cara. Até, inclusive, se você escrever comic e saga, a primeira coisa que aparece é a Saga das Trevas Eternas. Até do que a Saga da Fênix, cara, né, assim, porque realmente, assim, ele tá assustador, cara, e eu digo também o seguinte, outro dia até comentei com o Luigi isso daí, a gente tava conversando dessa saga, e que eu acho que dessa forma ainda não usaram o Darkseid, com essa escala cósmica, grandioso desse jeito, assim, dessa forma, eu acho, talvez em Odisseia Cósmica, mas ele tá quase como, né, ele não age diretamente igual aqui. Aqui eu acho impressionante, cara, eu acho que realmente toda a força, a forma como foi construída a saga, eu imagino pro leitor americano tendo essa experiência, cara, porque não é fácil, torno a dizer, não é fácil para a pessoa que não tinha, não existia internet, não existia, e acompanhando a cada edição, né, os servos aparecendo, e eles são poderosos, cada vez mais poderosos, e a equipe passa a tomar porrada a cada encontro, né, tem uma participação, né, o Pulsar, já digo que é meu personagem favorito na Legião disparado, né, que ele é feito de energia e ele só tem aquele uniforme, o que dá forma humana para ele é o uniforme, tem uma hora que ele descarrega a energia a ponto da roupa esvaziar, assim, eu acho essa cena, assim, maravilhosa, cara, né, e nem, nós nem estamos falando das duas edições, assim, climáticas que fizeram as superpowers, né? Que a hora que chega nesse ponto aí, cara, eu acho que arrebenta, cara. Assim, eu acho impressionante a forma como foi construída e vai tendo um crescimento que chega num ponto que é realmente, assim, cara, é delicioso de ler, assim, cara. É realmente quadrinho puro, não é nada cabeça, mas ao mesmo tempo é fantástico. É, nós tivemos essa conversa em off, né? Eu perguntei a vocês se vocês lembravam que tinham contato com o Quarto Mundo na época que sai do Brasil, né? Como eu falei, ali em 86, né? Um pouquinho logo depois, no outro ano seguinte, mais uns anos à frente, foi que saiu a crise aqui no Brasil, né? Saiu em 86 no Brasil, quando está saindo a crise nos Estados Unidos. Então, vocês mesmo falaram que ninguém sabia porra onde é o Quarto Mundo, até não saiu aqui, né, o Quarto Mundo do Kirby, não tinha saído no Brasil até então. No máximo, fosse o caso, o desenho do Super Amigos, mas é uma outra versão. Na verdade, a única história do Quarto Mundo que saiu antes dessa, o Quarto Mundo foi criado pelo Kirby em 71 e ficou ali rodando de 71 até 73, os quatro títulos e mais um, o Senhor Milagre, rolou mais um anozinho, então 74. Então as séries foram canceladas, mas no final, em 77, 78, Gary Conway foi para DC e um dos títulos que ele assumiu foi Os Novos Deuses, que continuava a numeração, certo? E essa série... ela tinha um arco de histórias, e esse arco de histórias vai encerrar em Adventure Comics, que é o Adventure Comics tem uma história com Flash, e a Ebal, ela traduz isso num álbum gigante, sem explicar nada, chamando Darkseid de Manto Negro, certo? Então ela começa ali naquela história de Flash com os Novos Deuses, e depois ele termina ali com Novos Deuses, que era um combate entre Orion e Darkseid, ou Manto Negro. Então, mas se você pegar aqui no Brasil, isso dá por baixo aí 8 anos, mais ou menos, né, entre essa publicação da Ebal e o que saiu aqui em abril, né? Abril saiu o número 20 e pouco do Super-Homem, já tinha quase 2 anos de abril, lançado a DC, na Marvel já tinha mais tempo, então muita gente começou por aí, né? Aquele que o Reginaldo começou por aí também. Então, sabe, o contato era muito longínquo. E mesmo assim, agora que a Panini está republicando, não, né? Está publicando o quarto mundo no Brasil, se você pegar lá, né, o Darkseid lá, original do Kirby, né, bem isso que o Janeiro falou, ele é um personagem assim muito bravateiro, né, no máximo, ele conversa muito, fala muita besteira, né, ameaça todo mundo, mas assim, ele não, em momento algum você sente que ele é uma ameaça como aparece aqui na saída das Trevas Eternas, né, é completamente diferente lá, ele é no máximo candidato a presidente do Brasil, né? Fala muito e não faz porra nenhuma, né? Assim, é muito conversador. Tem um visual que ajuda muito, né? Um visual, assim, fantástico, único, que pega-se de cara, mas, assim, como ameaça... Não ajuda, mas vocês estão falando de um cara que usa uma sainha, né? Aquele visual é um dos momentos que eu melhor me recordo do Darkseid, é ele batendo boca com o Vingador Fantasma em lendas, e eles conversam. Eu falo, mano, Jesus, que hora que vai ter ação nessa história? E nesse do Quarto Mundo, né, a primeiríssima aparição do Darkseid, quando a gente vê ele pela primeira vez, ele tá numa telinha falando lá com aquele Morgan, né, que é o chefe do Super-Homem, né, do sistema Galáxia, né, ele aparece lá numa televisãozinha, que ele é meio que chefe do cara, né, tá, cara, tipo um acólito dele na Terra, né, então assim, tá muito longe disso, então isso que a gente falou é imbatível, né, o Darkseid que a gente conhece, a forma que ele conhece, aparece aqui, então... Isso eu ia perguntar a vocês, né? Qual é o contato que vocês tiveram na época? Porque hoje é muito fácil falar que a saga não presta, porque já tem spoiler na capa. Todo mundo. Você começa por. Eu falei isso pra vocês, né? Você começa a ler a história hoje, e, pô, tá na cara que isso aqui é o Darkseid, né? Tá óbvio, isso é o que o James falou, né? Tubo de explosão, o formato da explosão, naquela formato bem Kirby mesmo, né? O formato dos arcos, tudo, tá muito escancarado na cara. Hoje, quem tá saturado de Quarto Mundo, né? Pareceu até. Até em filme da Liga da Justiça já apareceu os caras, né? Não, Darkseid hoje é arroz de festa. Qualquer saguinha da DC, né? Só pra falar, te interrompendo mesmo, ó. Nós tivemos Cães Famintos em 86, 87 teve Lendas, aí depois teve Gênesis, depois teve a Rocha da Eternidade da Liga do Morrison. Então, assim, a quantidade, isso sem contar a crise final, né, a quantidade de histórias em que ele é o vilão, algumas se destacam, outras nem tanto, é muito grande. É um dos personagens mais conhecidos hoje da DC, enquanto na nossa infância, eu não sei, o Reginaldo, pelo jeito, comprou no mesmo momento que eu, você não, que é menino, né, mas na nossa infância a gente não sabia quem era aquele personagem, era um bicho não, muito cara, grande. Quando aparece o Pai Celestial no final, eu achava que era Deus, assim, sabe, assim, pô, meter o Deus na história. Achou certo, né, funcionou pra você. Né, e assim, você, caramba, cara, e quem é esse filho, o que ele tá falando, eu não tinha ideia, e olha, assim, eu sempre faço uma crítica em relação ao Quarto Mundo, mas essa história da troca de filhos, né, e do o Orion, ele é um personagem trágico, que tem que lutar, ele tem que lutar contra o pai, isso daí, cara, é fabuloso, por isso que até hoje funciona, porque é muito forte, só que nunca foi bem apresentado, né, mesmo, assim, na saga das Trevas Eternas, você vê o Darkseid muito bem representado, né, mas você vê essa construção aí toda esquisita, toda, assim, né, vamos dizer, esse final, assim, mal ajambrado para quem não conhece, né, claro que, assim, quando você lê em retrospecto, eu leio ela hoje, eu vejo o barulho do tubo de explosão, eu vejo ele bem caracterizado, né, não é igual o tubo de explosão da Liga da Justiça, que vem na vertical, vem... todo escroto, tô falando do filme, né? A hora que aparece, por exemplo, a hora que aparece a caixa materna, ela faz aquele ping, ping, ping, né? O que hoje, assim, é característico, você entende o que é. Mas na época eu não peguei isso. A verdade é essa, eu não peguei isso. Né? Acho totalmente, assim, não atrapalha a história. Na essência mesmo, o que impressiona é a capacidade, né, a perversidade do Darkseid, né, e o que ele acaba fazendo, assim, né, por exemplo, Planeta Daxan, né, aquela página onde cada quadrinho, assim, né? Não é um grid de 9 quadros, acho que até tem mais quadros, tô falando, puxando em memória, onde ele elimina, né? Ele abate cada um dos membros da Legião de forma super cruel, assim, né? Depois, assim, quando tá tudo, assim, sabe, acabado, né? Você vê, né, o Orion ressuscitado, que é pouco explicado, pouco definido o que que é, mas tem aquele momento, né, antes, que é aquela página dupla, né, apresentando, por exemplo, a Capela Sistina, que eu acho aquilo lá lindo, cara. Eu acho aquilo lá lindo. Eu não tinha essa referência quando eu li a primeira vez, mas hoje eu olho, eu acho aquilo lá maravilhoso, cara. Eu acho que aquilo lá de uma força, assim, até assim, eu lembro dessa imagem porque ela é impactante sem ter a referência. Hoje, com a referência, ela continua super impactante e eu entendo de onde veio, o que ele quis referenciar, né, esse aspecto aí religioso, né, mítico, né, do Quarto Mundo, e eu acho que, olha, cara, a gente tá falando muito do Giffen, mas o mérito também é do Paul Levitz, né, que é um cara, assim, que eu gosto muito, né, eu acho que ele para a Legião foi essencial, né, e eu acho, eu ainda acho hoje, eu acho assim, falei da Saga da Fênix, eu acho que a Saga das Trevas Eternas, eu acho o Contrato de Judas, por exemplo, né, são histórias, assim, que, cara, são realmente, assim, pontos altos dos quadrinhos, assim, né? Eu acho que realmente eles marcaram e são importantes, é justificável. Jamerson, então deixa eu te perguntar, já respondeu, não responda você para mim. Você acha que ler hoje, sabendo tudo isso, dizendo que tá na capa, que o vilão é o Darkseid, mas mesmo assim, ele só é revelado na penúltima edição, sabe o que estraga a leitura hoje? Não, de hipótese nenhuma. Se você for ler a Saga das Trevas Eternas e outras histórias do passado, você pode talvez não ter o impacto da novidade ou da solução da trama, né? Na verdade, pouco da história é você saber quem é o vilão. Tudo bem, existe um elemento, mas assim, o que acontece quando a gente sabe que é ele, o que ele faz, a maneira como ele conduz a história é surpreendente. Então, assim, não importa, qualquer vilão que fosse, aquilo seria impactante. E sendo Darkseid, cabe de ser realmente uma ação de um deus do mal, né? Que na verdade ele era o novo mal. Então, eu acho que não perde o impacto, né? Existem mistérios em arcos de algumas histórias do passado da DC, por exemplo, Contrato de Judas. Realmente, talvez, se você souber que é um Judas com antecedência, muita antecedência, talvez estrague. Mas hoje, você pegando as histórias hoje nesse formatozinho de encadernado de histórias selecionadas, existe uma tendência de você já saber com antecedência, pela posição da capa, pela arte da capa, por uma artezinha na contracapa, quem é. Isso é muito interessante a gente assumir, certo? Que o impacto está na qualidade da narrativa daquela história. Às vezes até a história em si é muito evidente. Eu falei a questão dos objetos místicos. Olha, o encontro dos Vingadores versus Defensores não era isso, reuniam os objetos místicos aí naquela história para libertar o Cavaleiro Negro, né? Então, assim, talvez a narrativa seja, mas a condução da história é muito bem feita, certo? E impressiona e te prende. Para mim, não perdeu nenhum impacto eu saber com antecedência que é Darkseid. Então, para fechar mesmo, uma pergunta final, mas por você, Jamerson, essa é a coisa mais pessoal minha. Você não acha aquele final, a forma como o Darkseid é vencido, não é meio broxante, não? Ele fica meio, porra, tem razão, fiquei puto, vou embora. Eu concordo com você e concordo que os autores, eles eram novos e não tinham uma condição de fazer algo maior. Que é o seguinte, quando você enfrenta Deus e você derrota por você chamar um outro Deus para derrotá-lo, chega um momento assim que você não tem... a legião em si, ela não poderia ter derrotado o Darkseid, e só derrota porque há um Deus Ex Machina na história, né? Que é o renascimento de um filho que vai enfrentar um pai, um conflito mais antigo dentro da literatura, né? Que é o filho que enfrenta o pai e derrota. Então, assim, eu acho meio broxante. Você chega realmente no final e fala, pô, é isso no final, certo? Mas não existe um quando você está trabalhando com seres tão poderosos, né? Não existe outro jeito. Ou você idiotiza, né? Como o caso dos Lex Luthor no cinema, né? Como é que o cara que é o grande cientista do mundo vai ter um auxiliar atrapalhado, né? Como o Lex Luthor dos filmes, né? Para mim é uma bobagem incrível. Mas é assim, é o recurso daquele momento. Não adiantava você fazer que fosse impossível. Então você tinha que ter um limite. O limite foi o Deus Ex Machina, né, que colocaram na história, uma pessoa para enfrentá-lo. E acho que a vingança que o Darkseid fez é muito bem bolada. Não, cara, de jeito nenhum que eu vou falar mal desse final dessa série. Não, não posso, não consigo. Gosto demais, cara. Não, não. Se a gente fala mal disso, imagina os dias de hoje, cara. Assim, eu acho realmente isso que o Jamers falou. A escala é outra, né? Eu acho que o Darkseid, ele nem... Não é que ele é vencido. Ele desiste. Ele fala, bom, já que eu sou eterno, eu sou imortal, eu venho, volto mais tarde, vai. Tá dando muito trabalho, sabe assim? Então eu acho muito legal, porque realmente não tinha o que fazer, né? Eles tinham sido derrotados... algumas páginas atrás já, não tinha, assim, então, eu acho satisfatório o final, eu acho super, depois de tudo que você viu, repercutiu durante muito tempo, cara, né, nas histórias da Legião, essa saga, né, ela foi importante, né, eu acho... Depois, muitos anos depois, aí no, acho que é comecinho dos anos 2000, mais ou menos, teve um remake dessa saga, né, com uma nova versão da Legião, que, cara, não chega nem perto. Na série The Legion, não é exatamente um remake, na verdade é um complemento, não é um remake, mas assim, ela lembra uma estrutura e às vezes, apesar da continuidade ser distinta, ela referencia a série anterior. É um negócio mais complicado, mas não é ruim. Não, não, certo? Não é ruim. Não é, claro, não tem a vitalidade não chega da série aos pés, original. Porque realmente eles fizeram um negócio grandioso. Quando você, porque depois disso, eu passei a acompanhar a Legião, e aí eu fui até as histórias bobinhas dos anos, né, os anos 60 na Legião, é muito bobinho. Foi o que o Jamers falou no começo, você estava falando de um milênio, né, no futuro, mas eles eram caracterizados, né, com aquele cabelo meio The Monkeys, né, as meninas tinham aquele cabelo com escova, assim, que davam voltas, nos anos 70, então, aí pegou pesado, todo mundo tinha costeleta, né, na Legião, assim, então, assim... É mais simples o passado, mas depois você vai buscar isso daí, assim, de volta. Eu acho super legal, assim, importante, né? E para frente também teve, assim, um impacto, assim. Então, quando você lê com essa bagagem, você vê que eles reuniram a Legião dos Substitutos, né, a equipe de treinamento, né, que é o Saltador e a Dama Dupla, pegaram o personagem aposentado, pegaram os heróis de Lalor, pegaram vários personagens, assim, que apareciam nas histórias da Legião. Então, isso daí, assim, é uma... E era uma coisa que não era comum. Hoje é mais comum essas mega sagas, mas na época não era comum e foi olha, foi impactante mesmo, assim, não consigo, se tiver algum defeitinho, nos meus olhos ele some, porque eu realmente sou apaixonado por essa história. Bom, então é isso, amigos e amigas, eu pensei que a gente ia despirocar bem mais do que isso, mas até que nos controlamos bastante. Esse é o Omniverso, estamos de volta com tudo e até a próxima. Daqui 1000 anos. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.